vida desgraçada. É que prefiro ficar mesmo assim sem nada. Eu não arrisco outra vida de casado. Melhor sozinho do que mal acompanhado. Este casamento imundo e sujo me acabou de ver. Este sentimento inútil não quero pra nenhum de vocês. Este casamento imundo e sujo me acabou de ver. Este sentimento inútil não quero pra nenhum de vocês. Este casamento imundo e sujo me acabou de ver. Este sentimento inútil não quero pra nenhum de vocês. Vamos divulgar, minha gente, o nosso WhatsApp. Eu sei que tem muita gente por aí ouvindo, querendo adicionar o Edelson Moura. Pode colocar meu número aí na sua relação de contatos do WhatsApp, que eu vou ficar muito contente, muito feliz. São milhares de pessoas que têm o Edelson Moura adicionado. Aqui é 61 999 369557, 61 999 369557. Coloque aí o nosso WhatsApp na sua agenda. Você tem tanto número, tantas pessoas, que às vezes você nem faz questão. Bote eu aí, não é? E siga Edelson Moura no Instagram, no TikTok, no Kawai, no Facebook, no YouTube. Eu tô lá em todas as redes sociais. Sigam. O amor é muito bonito. Vamos cantar com Amado Batista. amar de qualquer jeito e não conseguia. Mas um dia, pra minha surpresa, você me falou do seu amor por mim e me deixou feliz. O amor é muito. Atenção, você do Piauí e Maranhão, saiba como adquirir todos os produtos da saúde com beleza em Teresina. É na Boa Hora Pet Shop, na Avenida Santos Dumont, ao lado do cemitério São José e em Timon. Você encontra na VIP Modas, na Avenida Formosa, quase em frente ao Mercado Público da Formosa. Lá você encontra todos os produtos da saúde com beleza. Óleo Estrela Azul, Truque, Calibre, Ômegas Fan, Calcem e todos os produtos da saúde com beleza. Fale com Dedé Rezende. Anote o zap 98151-8181. 98151-8181. Saúde com beleza, Teresina. Sai pra lá, depressão, sai pra lá, falta de sono, porque chegou o Bom S da Saúde com Beleza. Esse produto é extraordinário, afasta o sono vigília, você vai passar a dormir melhor. É um produto com triptofano, com magnésio, é ótimo para a sua saúde, vai acabar com essa ansiedade, com esse estresse, com essa falta de controle. É isso mesmo que você está ouvindo. Tome Bom S da Saúde com Beleza. Peça agora o seu. Ou ao nosso representante, se aí na sua cidade tiver. E se não tiver, você vai acabar com esta depressão fazendo o seu pedido em nosso site, saudecombeleza.com.br. Ou ainda pelo nosso WhatsApp 61 998195151. 61 998195151. Contra a depressão, a falta de sono, Bom S é da Saúde com Beleza. Vamos cantar, Amado Batista. Traga aí mais uma. Casamento Forçado. Me arrependo tanto, tanto do que fiz. Se houvesse outra vida eu queria, pra poder viver de novo consciente, ter a vida um pouco livre, independente, escolher tudo, tudo que eu quis, ser um homem, ser maduro e ser feliz. Este casamento imundo e sujo me acabou de vez. Este sentimento inútil não quero pra nenhum de vocês. Estou livre, a liberdade chegou. E aquele tempo de tortura terminou. E o sorriso amarelo que eu tinha ficou bonito e hoje está de outra cor. E lembrando aquela vida desgraçada, é que prefiro ficar mesmo assim sem nada. Eu não arrisco outra vida de casado. Melhor sozinho do que mal acompanhado. Este casamento imundo e sujo me acabou de vez. Este sentimento inútil não quero pra nenhum de vocês. Este casamento imundo e sujo me acabou de vez. Este sentimento inútil não quero pra nenhum de vocês. Este casamento imundo e sujo me acabou de vez. Tem gente querendo falar com o Edelson Moura. Bom dia, Edelson. Oi. Tudo bem? Bom dia, aqui boa tarde. Aqui é Valdeci, sua fã. Ô, Valdeci. Eu já fui na sua casa, no Lago Sul. Jura? Já fui lá, já conheci você lá, sua é esposa. Foi muito bom. Olha. Já fui na rádio, numa rádio que você tinha lá em Brasília. Olha. Ganhei até um disco. Gente. Eu conheço você. Sou muito sua fã. Que beleza. Eu queria pedir uma música sua. Sim. Acabe comigo de vez. Se puder passar, ok? Ai. Pois é, um abraço. Outro. Muita saudade. Ah, que bom, minha amiga. Quando eu for em Brasília, que eu tiver tempo, eu vou em vem, sua rádio também. Vem aqui. Encontrar, vem. Ok? Claro, claro. Abraço. Outro abraço pra você. Outro abraço. Tá vendo como é importante a gente receber bem as pessoas? Se tivesse recebido mal, ela não queria vir, não. De novo? Vem o quê? Vem nada. Ô, gente, vamos curtir O Lixeiro e a Empregada. Eu era lixeiro, você empregada. A gente se olhava e se encontrava na mesma calçada. Eu era lixeiro, você empregada. A gente se olhava e se encontrava na mesma calçada. E todos os dias você vinha sorrindo. Pressas contente, pra você lhe pedindo um abraço e um beijo. Você não pode negar, pois sua lata de lixo sou eu quem vou carregar. Eu era lixeiro, você empregada. Otimar Distribuidora, medicamentos e produtos hospitalares para os profissionais e pacientes. Aqui tem o melhor preço e qualidade. Nutrição especializada, curativos que aceleram a cicatrização, estomaterapia, ortopedia e muito mais. Otimar Distribuidora, a melhor da região. Ótima Distribuidora, sua loja completa em produtos para a saúde. Telefone 3217-1250. Ótima Distribuidora. É todo dia, toda hora. Mar Doce hidrata e manda sua sede embora. Mar Doce é mineral pra matar sua sede. Não há nada mais natural pra curtir o que a vida te trouxe. Beba água, beba Mar Doce. Pra curtir o que a vida te trouxe. Seu corpo pede água, você pede Mar Doce. Beba água, beba Mar Doce. Você dá carinho, a gente enche o buchinho. A gente enche o buchinho. Do seu gato e do seu cão, sua ração do coração. Pet Sky. festival de férias. Lojão do Peixe Prêmio. Piramutaba, R$12,90 o quilo. Filé de linguado, R$62,90 o quilo. Pescadinha, R$17,90 o quilo. Manjubinha, R$16,90 o quilo. Posta de branquinho, R$29,90 o quilo. Camarão M, com casca e sem cabeça, R$48,90 o quilo. Lojão do Peixe Prêmio. No Balão do São Cristóvão, Zona Leste. Delivery, 99909-4887. Atenção, Grande Disseu. O momento que todos esperavam chegou. Lançamos a segunda etapa do Jardins Clube 3. Apartamentos com 3 quartos, sendo uma suíte e elevador. Visite o decorado. E tem mais. Com o programa Minha Casa Minha Vida, você tem subsídio e condições facilitadas na planta. Jardins Clube 3. Segunda etapa no Grande Disseu. Na Avenida Doralice Evangelista de Souza. Mais um empreendimento com a qualidade e credibilidade da NPJ Construções. Venda nas melhores imobiliárias. Tem novidade na área. A G3 Telecom está comemorando 15 anos, mas quem ganha os prêmios incríveis são vocês. São 15 prêmios super especiais, como um carro e uma moto zero quilômetro, uma geladeira, televisão e muito mais. Para participar é muito fácil, basta ser cliente G3 Telecom. Ainda não é cliente? Então liga para o 0800-186-6000 e assine agora. Temos planos a partir de R$99,90. Não perde essa chance de participar da nossa promoção e comemore 15 anos de sucesso. Vem pra G3, a internet que conecta você. O que só era visto em filmes futuristas agora é realidade. Exames médicos e imagens em alta resolução. A Ultra X apresenta a ressonância magnética 3D com inteligência artificial, a primeira do Nordeste. Economia de tempo e precisão com a última geração de tecnologia para a realização de exames. Na clínica Ultra X, o futuro já está entre nós. Consultas e exames 86-3194-5555. Responsável técnico Dr. Charles Veloso, CRMPI 2954. Há 25 anos, a Ideal Alimentos faz a sua mesa. São mais de 2 décadas dedicadas ao sabor do Nordeste. Somos parte dessa história e tantas vezes você já amanheceu e adormeceu saboreando nossos produtos. Atravessamos fronteiras para expandir nossas histórias. Ideal Alimentos. Ideal para toda hora. Ideal para toda a família. Se você pensou em peças pro seu carro, pro caminhão, pra van e picape também, com qualidade garantia, o melhor preço todo dia, vem pra Ref que a sua peça a gente tem. Pediu, chegou aquela peça que faltava, pediu, chegou aquele óleo que acabou, pediu, chegou da pastilha que freava até a correia que quebrou. Se é peça automotiva, na Ref pediu, chegou. É isso aí, minha gente, pensou em peças? Pensou Ref? Ligue 862107-1900 e faça já seu pedido. Heavy, fazendo seu caminho melhor. Vídeo chegou. Nova Ceasa, direto do produtor, para a mesa do consumidor. Tudo no atacado e varejo, aqui todo dia tem o melhor preço. Venha economizar. Nova Ceasa tem tudo pra você. Frutas, legumes e ovos, tem carnes, tem peixes e cereais. Ceasa, um centro de abastecimento completo, com produtos fresquinhos direto do produtor para a sua casa. Nova Ceasa. Olá, tudo bom? Desculpa atrapalhar sua música ou notícia, prometo que vai ser rapidinho. É só pra te dizer que quando precisar, aqui tem Unimed pra cuidar da sua saúde. Por você, vamos além da excelência na medicina. Seja com o Mude um Hábito, movimento nacional que incentiva práticas saudáveis, ou com os nossos projetos socioculturais de esporte, música e arte. Estamos em cada canto do Brasil, porque onde tem Unimed, tem presença que transforma. A Modelo Móveis Center é a parceira de quem quer empreender. Aqui você encontra tudo para o seu negócio. Maquinário completo para padarias, lanchonetes, mercadinhos, frigoríficos e muito mais. Venha nos fazer uma visita. A solução para seu negócio está aqui. Modelo Móveis Center, a sua parceira na hora de empreender. Rua Paissandu, 861, em Teresina. Aqui você encontra tudo para o seu negócio. Modelo Móveis Center, a parceira do empreendedor.

quinta-feira já, viu? Dia 18 de julho de 2024. Vamos nos encaminhando aí para o fim de mais uma semana. Muito bom ter você aqui com a gente para discutir os assuntos da cidade, para trazer as pautas que movimentam o nosso dia a dia, que movimentam as comunidades, que movimentam o vai e vem no trânsito da cidade e em todos os setores da vida, tudo que impacta na vida da gente. Na educação, na saúde, a serviços públicos essenciais como esses que eu acabei de citar, mas tem também segurança, abastecimento de água, fornecimento de energia elétrica, questões mesmo de infraestrutura. A gente presta serviço sempre discutindo sobre esses assuntos e trazendo as notícias, trazendo os destaques do noticiário, os assuntos locais, as pautas regionais, também o que está sendo debatido. Sempre a gente destaca aqui assuntos nacionais e até internacionais de maior repercussão. Eu sou o Marcelo Magno e ao lado da Nayara Nádia, vamos conduzir aqui do estúdio da FM Clube mais uma edição do Jornal da Clube. Vamos para o... Estamos no 11º ano do nosso jornal, jornal de maior audiência no ar, no rádio aqui do Piauí. E a gente já começa sempre com aquele agradecimento. O nosso sentimento, como o Marcos Teixeira costuma dizer sempre aqui, é de gratidão pela parceria e pela confiança de todos os nossos ouvintes. O bom dia agora é da Nayara Nádia, ela que coordena aqui a nossa produção, está de olho nas pautas da manhã e vai trazer agora destaque nessa abertura. Nayara, bom dia para você. Bom dia, Marcelo. Bom dia aos nossos ouvintes. Marcelo, vou destacar, ontem teve o caso de um adolescente suspeito de matar a vizinha, uma idosa, que cometeu um latrocínio, né? Ele agiu sozinho, segundo a polícia. Esse caso chamou bastante atenção. A dona Raimunda Freire Salles, de 82 anos, foi assassinada em uma kitnet onde ela morava sozinha. Durante o jornal, a gente traz mais informações sobre esses e outros destaques, falando aí sobre essa questão de prisão. Ontem também, o namorado da jovem de 19 anos, que foi morta em uma kitnet na Zona Norte de Teresina, ele se apresentou à polícia. Como já tinha um mandado ali expedido contra ele, ele foi preso. Ele alega que o crime foi um acidente. A polícia aí está investigando para saber como de fato aconteceu esse crime lá na Zona Norte de Teresina. Portanto, dois crimes que chamaram bastante atenção. Um pela crueldade com a dona Raimunda Freire, de 82 anos, e o outro com essa jovem de 19 anos, que aconteceu essa semana aqui em Teresina. E aí, Nayara, no caso do assassinato da jovem lá na Zona Norte, ele se apresentou à polícia com um advogado, mas como já tinha um mandado de prisão preventiva, ele já ficou preso. Exatamente, já tinha um mandado contra ele aí por vários motivos, né? Ele não tinha procurado a polícia ainda. E aí ontem, quando ele se apresentou com os advogados, ele já foi preso. Ele que já responde aí por crimes também, mas ele garante que não, que foi um acidente que aconteceu lá na casa, né? E aí a polícia está investigando. Vamos lá, são 6h56. Aqui o canal para você interagir com a gente e construir conosco o Jornal da Clube é o nosso WhatsApp. Nós já estamos online com você. A gente vai conversando ao vivo. A Nayara também vai pedindo mais informações e detalhes sobre os seus assuntos, sobre as suas pautas aqui fora do ar, pelo 21076650. 86216066650. É o WhatsApp, tá bom? É exclusivamente o WhatsApp. A gente está aqui já com você online, atentos para todas as mensagens de voz, de áudio, né, que chegam e a gente coloca no ar, mensagens de vídeo que a gente também acompanha aqui, fotos, texto, esse material de imagem, de vídeo, de foto, a gente sempre compartilha com os outros veículos aqui da Rede Clube, com a TV Clube, os nossos telejornais sempre repercutem e também com os portais G1 Piauí e portalclubenews.com. 6h57. Polícia Civil prende homem suspeito de assassinar com um tiro no rosto a jovem Maria Luísa, de 19 anos. O crime foi na segunda-feira passada, o destaque que a Nayara trouxe agora na abertura. Homem assassinado a tiros na porta de casa em Jaicós. O autor dos disparos estaria encapuzado e até o momento não se sabe a identidade desse criminoso. Alunos menores de idade entram armados com faca em escola pública de Floriano. A suspeita de que eles planejam machucar um aluno que estaria praticando bullying contra eles. É sério, é grave isso e acontece muitas vezes em muitas escolas, viu? Reoneração dos municípios pode impactar no funcionalismo público. Sobre esse assunto, vai ter uma entrevista hoje no Bom Dia Piauí com o Toninho de Caridade, que é o presidente da PPM. E que é assunto que a gente também vai acompanhar aqui no Jornal da Clube. Bom, e tem muitos outros assuntos. Caminhonete que causou acidente na Avenida Miguel Rosa estava totalmente sem freios, diz a polícia. É um caso que teve grande repercussão, que a gente vai relembrar para você e explicar também o desfecho dessas investigações. E tem muito mais. Até às 8h30 da manhã, com o Jornal da Clube. Você está ouvindo Jornal da Clube. O oferecimento, Ótima Distribuidora, G3 Telecom, Ideal Alimentos, Armazém Paraíba, Remaf Máquinas e Ferramentas, Nova Ceasa, Lojão do Peixe Prêmio, Hospital do Olho, Clínica Ultra X, Unimed Teresina, Carvalho Super, Azteca Inkjet, Heavy Distribuidora, Modelo Móveis, Água Mineral Mar Doce e Pet Sky, o ideal para o nosso pet. O namorado da jovem Maria Luísa, de 19 anos, foi preso na tarde de ontem por policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Maria Luísa morreu na última segunda-feira, dia 15, vítima de um tiro no rosto. Em depoimento à Polícia Civil, o rapaz, que tem 23 anos de idade e não teve o nome divulgado, disse que o tiro que atingiu a jovem no rosto foi um acidente, que Maria Luísa estava segurando a arma e que ela disparou quando ele tentou tomá-la das mãos da jovem. A investigação do DHPP busca saber se a alegação é verdadeira. Segundo a delegada Natália Figueiredo, o rapaz se apresentou na delegacia com um advogado e os policiais cumpriram o mandado de prisão preventiva que já havia sido expedido pela justiça. Ele e Maria Luísa namoravam há cerca de 5 meses e moravam nessa kitnet onde a jovem foi baleada há cerca de 2 meses. O rapaz afirmou ainda que a arma que estava em casa era para proteção, entre aspas. Negou que ele e Maria Luísa tenham qualquer envolvimento com facções criminosas. Ele já respondeu a um processo por roubo. Na kitnet, logo depois da morte de Maria Luísa, os policiais encontraram porções pequenas de drogas que o rapaz alegou que eram para o consumo dele e da jovem. A Maria Luísa, tão jovem, 19 anos, como eu disse, morreu vítima desse tiro no rosto na última segunda-feira. O crime aconteceu à tarde em uma kitnet no bairro Matinha, na zona norte da cidade. Os vizinhos, na ocasião, relataram para os policiais que escutaram o barulho de tiros e que foram até o apartamento de Maria. Lá encontraram a jovem seminua, estava usando apenas uma roupa íntima e estava ferida com um tiro no olho esquerdo. Ainda segundo a polícia, Maria Luísa e o namorado estavam sozinhos na kitnet e ele teria acionado os vizinhos que o ajudaram a levar a Maria para o hospital, mas sumiu depois disso. E aí, como nós explicamos, se entregou ontem à polícia com um advogado e ficou preso. 7h01. E a gente já começa a abrir espaço para os nossos ouvintes, a trazer a participação popular com as pautas que vêm das ruas, que os ouvintes mandam para a gente. Bom dia. Marcelo, Nayara, bom dia. Bom dia, bom dia. E Marcelo, meu amigo, paz, aqui no Parque Brasil, meu amigo, um negócio, cada dia que passa, meu amigo Marcelo. Rapaz, é mais sério, sério mesmo. Ele tá pedindo socorro, Marcelo, porque à noite o tanto de policial que tem fazendo onda, tudo, helicóptero, Marcelo. Marcelo, mas esse bandido não tem horário, não. Quando dá de 6h30 da manhã, Marcelo, aí não tem mais horário pra assalto, não. Enquanto tem gente na parada de ônibus, meu amigo, esses caras estão em cima, Marcelo. É assaltando, é fazendo tudo, tudo, tudo. Rapaz, quando a gente se espanta, os caras estão em cima, já estão agredindo, é tomando bolsa, é celular. Rapaz, aqui no Parque Brasil, Marcelo, aqui onde é percutido todo Piauí, que o Parque Brasil, Santa Maria, é a região que está mais perigosa, e é de noite e de dia. Marcelo, aqui na avenida principal, que faz divisa Parque Brasil 1 e Trindade, meu amigo, é todo dia, Marcelo, é todo santo dia. Não tem mais dia para eles virem, é todo santo dia. Ninguém sabe o que faz, Marcelo. Então, a polícia tem que agir agora de manhã e tarde de noite, para poder ter um pouco de segurança. Entendeu? Rapaz, o negócio tá sério. Marcelo, te agradeço e te desejo um bom dia para vocês todos. É o Paulo Roberto, aqui do Parque Brasil. Um abraço, meu amigo. Um abraço, meu amigo. Obrigado, Paulo Roberto. O nosso ouvinte querendo mais segurança e lamentando a situação diante da ação de bandidos, facções criminosas, bandidos audaciosos, e que o nosso ouvinte observou aqui que, mesmo com as ações bem efetivas da polícia, operações com muitos homens, operações semanais, às vezes mais de uma operação por semana, trabalho permanente em quartéis, em distritos seccionais, mesmo assim, os bandidos são muito ousados nas suas ações. Nos cabe a pedir sempre o reforço de policiamento, de segurança no trabalho preventivo, no policiamento ostensivo, e aqui especialmente, né, no caso do nosso ouvinte, na zona norte da cidade, região do Parque Brasil. 7:04. A notícia do dia você ouve aqui. Jornal da Clube. Jornal da Clube é ao vivo com você todas as manhãs de segunda a sexta-feira, no comecinho do dia, com tudo o que você precisa saber para começar o dia bem informado. O oferecimento do Jornal da Clube é do Carvalho Super e do Carvalho Mercadão, viu? Olha, preços arrasadores e ótimas condições de pagamento. É isso que você garante na Superféria do Super e Mercadão. Aproveite e faça suas compras com muita economia. Tem algumas ofertas aqui para quinta-feira para você. Toscana Suína Seara, o quilo está R$18,90. Se você é cliente Clube Super, R$16,90. Tem o azeite Oliva Galo, 500ml, apenas R$43,90, com o Clube Super, R$39,90. Água sanitária Brilux, 1 litro, somente R$3,29, com o Clube R$2,99. E a cerveja Devassa, puro malte, 350ml, por R$2,99, com o Clube R$2,69. Lembrando que é beber com moderação. E para você que é empreendedor, tem mega oferta, viu? Você empreendedor, empreendedora, margarina puro sabor, 250 gramas a partir de 48 unidades, sai por R$2,29. Aí você vai ter uma margem maior de lucro no seu comércio, vai poder oferecer um bom preço para o seu cliente e vai poder ter um bom lucro. E o Clube Super, você já conhece? Com ele você garante preços exclusivos e ainda ganha cashback. Basta se cadastrar no aplicativo ou no site Clube Super e se identificar no caixa com o seu CPF. Carvalho Super, Super Férias Carvalho Super e Carvalho Mercadão. Julho é o mês das férias e nada melhor do que garantir aquela economia. Então passa no Carvalho Super e Mercadão para aproveitar as melhores ofertas e ótimas facilidades para pagar. Seja com Pix, PicPay ou parcelar produtos alimentícios em até 4 vezes no cartão Vancard ou em até 3 vezes nos demais cartões. E cliente Clube Super tem ainda mais vantagens, como cashback e descontos exclusivos. Super Férias Carvalho Super e Mercadão. Super Férias, Carvalho Super e Carvalho Mercadão, procura aí um perto na sua região para você aproveitar e economizar. 7:07. Olha, as inscrições para o concurso público unificado da Justiça Eleitoral terminam hoje, quinta-feira, dia 18. E atenção, muitas vezes essas inscrições elas ficam disponíveis até às 23:59, 59 segundos, meia-noite, né? Nesse caso, termina hoje às 18 horas, viu? Não deixa para a última hora. É pelo site do SEBRASP, a banca organizadora da seleção. As provas serão em dezembro, né? Houve uma remarcação. O processo seletivo, que tem sido chamado de TSE Unificado, vai preencher 412 vagas para os cargos de analista e técnico judiciário. Os salários iniciais variam entre R$ 8.500 e quase R$ 14.000. As oportunidades, todas de nível superior, estão distribuídas no Tribunal Superior Eleitoral e em 26 tribunais regionais eleitorais. Apenas o TRE de Tocantins ficou de fora do edital, que foi publicado em maio, pois já existe outro concurso em andamento no órgão. O salário inicial para a carreira de analista judiciário é de R$ 13.994. E as oportunidades estão divididas da seguinte forma: área administrativa, qualquer área de formação e contabilidade, área de apoio especializado, e aqui é para arquitetura, arquivologia, biblioteconomia, enfermagem, engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia mecânica, estatística, medicina, clínica médica, medicina, psiquiatria, medicina do trabalho, odontologia, psicologia, serviço social e tecnologia da informação. E a área judiciária é uma área exclusiva do direito. Já as vagas de técnico judiciário foram separadas em 3 cargos e os salários podem ser diferentes. Área administrativa, qualquer área de formação, salário de R$ 8.529. Área de polícia judicial, agente de polícia judicial, salário de R$ 9.773. E programação de sistemas, área de apoio especializado, salário de R$ 8.529. O concurso prevê a reserva de 20% de vagas para pessoas negras, 10% para pessoas com deficiência e 3% para pessoas indígenas. Os interessados em participar do processo seletivo precisam pagar uma taxa de inscrição de R$ 85,00 para o cargo de técnico judiciário e de R$ 130,00 para analista judiciário. Candidatos, doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde e inscritos no CadÚnico podem solicitar a isenção da taxa. E aí são 4 fases, né, desse concurso. Primeiro, as provas objetivas, caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Depois tem prova discursiva de caráter eliminatório e classificatório somente para os cargos de analista judiciário. Tem teste de aptidão física de caráter eliminatório somente para o cargo de técnico judiciário da área administrativa com especialidade de agente da polícia judicial. E avaliação de títulos de caráter classificatório somente para os cargos de analista judiciário. Jornal da Clube. As primeiras notícias do dia com a credibilidade do jornalismo do Sistema Clube de Comunicação. Olha, tá tendo operação policial, tem operação policial em curso neste momento. Quem está acompanhando é Nayara Nádia e ela vai trazer as primeiras informações desse trabalho da polícia. Nayara. Marcelo, operação interditados é mais uma fase dessa operação que ficou conhecida como operação dos celulares. Pelo que eles já informaram aqui pra gente, na cidade de Altos e aqui também em Teresina. Durante a ação foram cumpridos aqui 5 mandados de prisão temporária, 5 mandados de busca e apreensão em residências dos investigados. Além disso, foi realizado aí o sequestro de um automóvel utilizado nas práticas ilícitas que estão sob investigação. Eu comecei agora há pouco com o delegado Matheus Zanata, que ele está à frente dessas prisões. Ele está em deslocamento, mas assim que ele parar aqui, ele participa com a gente no Jornal da Clube para trazer mais informações para a gente. Por quê? Chamar a atenção, é a 26ª fase dessa operação. Minha gente, é a 26ª fase dessa operação que tem mandados em Teresina. Então, tem gente... Os caras não param, não, né? Não param. Você vai lá na sangria, vai lá na ferida, apreende material, interdita loja. Sequestro de bens, e os caras continuam. É querer brincar com a cara da polícia, que, claro, não está e nunca teve de brincadeira. E vai continuar intensificando essas operações. Chamar atenção, recente também teve uma fase dessa operação lá na Praça da Bandeira. que é um outro local que a gente sabe que tem uma dificuldade ali, que a polícia está intensificando. Volto a dizer que a primeira entrevista que a gente teve com o secretário Chico Lucas, ele falou sobre isso, sobre esse problema que era lá. E eles, mais uma vez, uma fase lá, e com celulares apreendidos, com pessoas presas, com pessoas conduzidas. E agora, essa outra fase, 26ª fase. Autos e Teresina com 5 mandados, pelo menos aí, né? Porque a gente sabe que sempre tem algum flagrante e com sequestro de bens. Então, o que mostra que mesmo com toda essa fiscalização e mesmo com todo esse acompanhamento, Marcelo, tem gente que ainda insiste na prática desse crime. E aí, tem um parêntese. Durante essas operações, muitos celulares são recuperados em outros estados. A polícia também acompanha isso. Isso que eu ia dizer, porque já teve desdobramento e operação própria com a Polícia Civil do Piauí sendo protagonista, claro que com o apoio da Polícia Civil lá do Pará, das Polícias Civil e Militar do Pará, mas o trabalho que começou aqui culminou na apreensão e várias prisões lá no Pará. E fechando uma loja em um dos shoppings principais do Pará, com apreensão de bens, exatamente por conta disso. Lá foram encontrados 11 aparelhos celulares. E, na época que a gente fez essa matéria com o Fantástico, que fala desses celulares, 11 em 11 estados do país já tinham sido encontrados celulares do Piauí. E aí, gente, quando eu digo celulares do Piauí, são celulares que foram roubados aqui e que foram levados para algum outro estado, que é o que eles chamam do turismo do crime, né? São sim quadrilhas. Não adianta as pessoas virem com a sua inocência de que não existe, gente. Existem quadrilhas, inclusive, que eles se orquestram para ir para festas mais caras, nos camarotes mais caros, nos locais mais caros. A gente acompanhou o caso de uma quadrilha que veio especificamente para o aniversário de Parnaíba, para o curso, depois para um aniversário de uma cidade lá no Ceará. E aí eu faço, eles até usam aquela famosa sangria, né? Eu levo ali os aparelhos de Parnaíba, eu levo uns para Teresina, pego os de Teresina, levo para o Ceará e de lá já ia para o Pará. Então, assim, mostra que eles não vêm para cá curtir férias, eles não vêm para cá. Claro que isso diminuiu bastante, até por conta da publicidade que teve toda essa operação, mas segue acontecendo. Então, atenção aí para você. Cuidado também, quem teve celular roubado. Ontem eu conversei com uma entregadora, ela foi deixar uma entrega para mim e aí me chamou a atenção o fato dela ligar, né? Me esperar na porta. Aí eu não estou aqui. Aí quando ela chegou, ela com machucada, ela disse: moça, é porque eu estou cansada de ser assaltada. Eu já fui assaltada ontem. Segunda-feira eu sofri uma tentativa de assalto, tentaram levar minha moto. E aí, antes, também a questão do celular e veículo, que são duas coisas aí que as pessoas estão perdendo a todo momento. E essas operações vêm para tentar ajudar no combate a isso. Eu vou tentar conversar aqui agora com o delegado para saber se tem mais alguma informação, mas que chama a atenção isso. Tem alguém aí, tem alguém que insiste em vender e achar que as pessoas não estão acompanhando essa questão. E vale lembrar que a gente sempre diz aqui: se você compra o celular roubado achando que não estão mais acompanhando essas operações, ou que é só uma vez, você vai responder por isso. Tem um exemplo que um policial deu pra gente que a gente achou maravilhoso: você não compra uma casa sem documento. Então você não pode comprar, porque é seu um dinheiro bem seu. Suado. É um bem seu, você vai responder por isso. Você não quer saber, porque quando você vai comprar novo na loja, você tá sabendo a procedência e recebe a nota fiscal. Então, se você vai comprar seminovo, você tem que exigir no mínimo que aquela pessoa tenha comprado também em um local com procedência e que tenha o documento que comprove aquela propriedade, né? Que é um bem que foi adquirido de forma lícita. Sendo assim, todo cidadão, olha, meu dinheiro é suado, acordo cedo e passo o dia trabalhando. Quando eu vou comprar algo, claro que eu vou me cercar de cuidados para saber se está tudo ok, se tem procedência, se tem garantia. Não dá para você sair por aí comprando algo, principalmente, Nayara, porque, em regra, com um valor muito abaixo do valor de mercado, e dizer que não desconfiou de nada. E aí tem um parêntese, Marcelo, isso também me chamou muita atenção. Em via de regra, porque hoje, com essa intensificação da polícia, os bandidos estão tendo a audácia de vender celular bem caro, viu? Bem caros. No dia que a gente acompanhou a entrega e a intimação, eu não esqueço de uma senhora que pagou R$3.500 no aparelho celular, que na loja ele era o mesmo valor. Aí até a policial questionou. Olha, gente, as pessoas caem na lábia. É a falta de pesquisa, porque já querem ir ali pensando que está mais fácil. Não, aqui certamente está mais barato. E às vezes, Marcelo, uma loja ali, se você tiver, claro, crédito, que a gente sabe que muitas pessoas têm dificuldade com relação ao crédito, você divide esse valor aí em 10, 12 parcelas. Sem juros. Ela pagou à vista. Paga à ali. Vista, Marcelo. Paga na valsa, como a gente costuma dizer. E ainda compra o produto lícito, né? Vamos lá, 7:17. Tem tanta coisa por trás envolvida, porque muitas vezes as pessoas são individualistas, egoístas, e é muito do ser humano, isso eu não vou dizer aqui, que a pessoa quando tem esse um episódio, né, quando se sente assim, quando age dessa forma, tá sendo pior, não. Mas tem que refletir para o seguinte, quem está lá na ponta vendendo, está vendendo um produto, aí a gente sempre fala aqui, mas eu lembro que essa reflexão foi trazida lá atrás, há alguns anos, pelo delegado Carlos César, não foi, Nara? Qual? É porque você vai lembrar também de que quando você tem um produto lá na ponta, ele pode ter sido ali produto apenas de um furto. Exato. Ou de um roubo simples, ou então pode de um roubo majorado, de um roubo qualificado, um roubo à mão armada. Numa situação de latrocínio, por exemplo. Pode ter tido violência. A pessoa pode ter sido violentada fisicamente, porque violência psicológica tem em praticamente todos os casos de roubo. E até mesmo pode ter ali uma morte de uma pessoa. Aquele celular pode ter custado a vida de alguém em um latrocínio. E por trás de tudo isso, se a gente for puxando, é só a ponta do iceberg, tá? A compra lá na praça, na rua, sem a nota fiscal. Aí você tem alimentando o tráfico de drogas, o tráfico de armas, o sequestro da vida de crianças e adolescentes que são retiradas da escola, que são captadas lá pelo tráfico para poder servir ali de mula, servir de objeto, né? De entrega e para que sejam braços do tráfico de drogas e do crime. O que disse o delegado Bruno Ursulino, né? Recentemente, numa entrevista aqui para esses jovens, eu acho que... Eles são usados para eles, são apenas objetos descartáveis. Muito forte, muito forte isso. Mas exatamente, gente, quando a gente fala de crime, é uma cadeia. E as pessoas precisam realmente entender isso, que essa cadeia, ela começa ali, mas é o tráfico de drogas que é diferente da faca. Não, gente, ela é tudo, tudo faz parte dessa cadeia, desde o roubo do celular para bancar aí um vício até o latrocínio de fato, que é o que acontece, né, Marcelo? Que é o que finaliza aí. E para completar, o que a gente sempre diz aqui... eu falo na TV, falo no rádio, sempre tenho oportunidade. São dois caminhos para quem se envolve com crime, especialmente com tráfico de drogas, com essas facções. É prisão ou morte. Muitas vezes a pessoa vai presa uma vez, duas, três e volta. Tem oportunidade, né, de se redimir, de tentar uma nova vida. E quando insiste, não tem jeito. É porque está buscando o caminho da morte. E aí morrem todos os dias jovens com... adolescentes e jovens ali no início da idade, no início da vida, na verdade. E isso é ruim, isso é um prejuízo para toda a sociedade. E aí, até para outra ponta também, gente. A gente sempre gosta de alertar aqui, mas para você que foi vítima, que está sendo vítima de um assalto, de algo parecido, não tenha dúvida, entregue. Porque a gente sabe, a gente acompanha o quanto essa criminalidade, o quanto as pessoas que praticam isso, elas estão ali para ganhar ou para perder. Então, o bandido entregue. Sai de casa para matar ou para morrer, não está nem aí, meu A amigo. Gente entende a chateação, aquilo ali tem um valor, aquilo ali é um bem, mas você consegue recuperar. Essas pessoas, elas estão ali para ganhar ou para perder. Então, elas têm muito mais a perder do que a gente. Então, entregue, nem conteste, só entregue. E aí, registre seu boletim de ocorrência e vá atrás e buscar as suas... E vamos confiar na polícia, que depois é com eles, né? 7:21. A notícia do dia você ouve aqui. Jornal da Clube. Jornal da Clube ao vivo com você aqui pela 99,1. Marcelo, Nayara, bom dia. Gostaria que vocês solicitassem junto à SAAD Centro uma limpeza para o terminal de ônibus do bairro Matadouro. Está muito sujo. Eu acho que Matadouro já é com o pessoal da SAAD Norte, né, Nayara? Está muito sujo e está tudo depredado. E os novos assentos também. Nem que seja aqueles blocos de concreto mesmo, Marcelo, que tem que tem outros terminais de ônibus no centro da cidade. É porque ele manda a foto aqui e é realmente de revoltar. Estruturas que custaram tão caro e que são depredadas. Aqui tem aquelas que a gente chama de longarina, né? Aquelas estruturas que tem várias cadeiras, uma do lado da outra. Tem um aqui que acho que tem umas seis. Todos os assentos e encostos estão quebrados, que é de plástico. Tem aqui só resquícios do encosto e dos assentos dessas cadeiras. Tudo quebrado. E olha que está lá na sombra. Porque é vândalo. Gente que sai de casa para fazer o que não presta. E além disso, está lá tudo quebrado, sujo, mal cuidado. Precisa de manutenção, de conservação. A gente sabe também que não dá para ficar trocando num dia e no outro dia já ter lá vândalo quebrando. Mas tem que ter um acompanhamento da Guarda Municipal, que é, afinal de contas, responsável pela guarda do patrimônio público em Teresina. Então fica aqui o apelo do nosso ouvinte. A gente vai encaminhar para a SAAD Norte pedir providências, viu, meu amigo? Obrigado e um abraço para você. Obrigado pela sua participação. Marcelo, um abraço para o Kennedy, melhor motorista de aplicativo da Zona Sul de Teresina, sempre sintonizado na 99.1. Tá aí, meu amigo. Venda seu peixe, né? Faça sua propaganda. E tá na sintonia aqui da gente, o Kennedy. Obrigado e continua aí fazendo esse seu trabalho importante de transportar as pessoas nesse vai e vem pelas ruas da cidade. Viu, Kennedy? Obrigado. Marcelo, um retorno aqui para os nossos ouvintes. Descobrimos quem é o pai da obra lá da iluminação da Taboca do Pau Ferrado. Investigamos e descobrimos e vamos cobrar agora providências desse órgão. Que órgão é esse, né? Explica a situação aí. Lá na Taboca do Pau Ferrado, colocaram a iluminação. Colocaram uns postes para botar a iluminação. E os ouvintes começaram a cobrar que quando colocaram os postes, foi até rápido, foi muito rápido mesmo, Marcelo. E aí, essa iluminação não chegava, começaram a cobrar da prefeitura. O pessoal da prefeitura informou, né, essa obra não é nossa, essa obra é do governo do estado. Mas a gente não sabia de quem era o órgão. Ontem, a gente descobriu aqui que era da Secretaria de Transporte. Entramos em contato com a Secretaria de Transporte. Perguntei sobre essa questão da demora, que está realmente um bom tempo lá parado. E em nota, eles responderam para a gente que a construtora responsável pela obra recebeu o material para instalação ontem. E que a obra será retomada na segunda-feira, com previsão de conclusão aí para o início de agosto. Portanto, uma novela aí encerrada, com a resposta de uma etapa para o pessoal ali da Taboca do Pau Ferrado. Portanto, os moradores estavam cobrando bastante, que a gente não conseguiu uma resposta. Foi muito por conta dessa dificuldade em encontrar quem era um órgão que estava com essa demanda aí e até de ter mais informações sobre isso. Então, ontem mesmo a Centran já informou, a gente já está sabendo agora que é com eles. E aí a gente conta com os ouvintes para saber se está sendo retomado mesmo, como é que está, em que pé vai estar a obra. Outro ponto lá também daquela região foi com relação ao rosto, Marcelo. Tem um ouvinte até, o Lenils, que ele cobra bastante essa questão aqui. E ele cobrou da última vez, disseram que começar o rosto, começaram ali só pertinho de um condomínio, porque tem um condomínio. É tão grande que tem um condomínio de moradores ali, bem na principal da Taboca, do lado dos trilhos. E pararam. E ontem a gente entrou em contato com o pessoal da assessoria de comunicação da prefeitura, informou de novo, mostrou os vídeos e eles informaram que em 10 dias eles vão retomar a capina ali completa, o rosto completo daquela região, Marcelo. São 7 horas e 26 minutos, 7h26. A gente vai seguindo aqui ao vivo, acompanhando todas as pautas e até o fim. Esse aqui, destaque a Nara trouxe, já é de algum tempo, algumas semanas. Em regra, é um tipo de intervenção que é feito pela prefeitura, pela ETURB, que tem a coordenação lá de iluminação pública. Mas como foi uma obra feita pelo estado, você tem vários órgãos, várias pastas, e a gente estava ali investigando. Descobrimos que é com a Secretaria de Transportes, e a informação que a gente tem é que a Equatorial não teria sido ainda provocada, não teria recebido ainda o projeto, a solicitação para fazer essa ligação. Então a gente vai continuar agora, já sabemos onde procurar as informações, e a gente vai tentar um posicionamento da Secretaria o quanto antes. 7 horas e 26 minutos, 7h26, o Jornal da Clube ao vivo tem um oferecimento aqui da Clínica Ultra X. É onde a gente cuida da saúde, onde você tem o melhor atendimento, e lá tem todas as especialidades médicas à sua disposição para melhor atender. Tá precisando de consulta com o nefrologista? Lá tem. Ah, é com o cardiologista para cuidar da saúde do coração. Você também vai encontrar na clínica Ultra X. Você precisa se consultar com um ortopedista? Vai até a clínica Ultra X. Agora, se você precisa de um endocrinologista, na clínica Ultra X você também encontra. Ah, preciso, Marcelo, ver como é que está a minha saúde, questão vascular, né, questão vascular, saúde vascular, e preciso me consultar com um angiologista lá também. E aqui eu poderia passar um tempão falando de todas as especialidades médicas que você encontra na clínica Ultra X. São 3 unidades em Teresina prontas para receber você de braços abertos e com muito carinho para ter cuidado com a sua saúde. Na Anísio de Abreu, no centro, tem a clínica Ultra X no coração da cidade. Na Zona Leste são 2. A unidade Jockey fica na Rua Angélica, pertinho do Riverside. Grande estrutura também esperando por você. E outra grande estrutura também na Zona Leste é na Avenida, na Rua Aviador Irapuan Rocha, lá no Medical Leste. Primeiro pavimento com tudo que você precisa. Bom, quando eu falo tudo que você precisa, é porque eu destaquei aqui no início as especialidades médicas, mas lá é o melhor e maior, mais completo e tecnológico centro de diagnóstico da região, de todo o Nordeste. Ela, aliás, do Norte e Nordeste do país, das regiões Norte e Nordeste, pode ter certeza que você não vai encontrar mais tecnologia e um aparato técnico de ponta em outro lugar, como na clínica Ultra X. Lá os exames de imagem de laboratório são feitos pelos melhores profissionais, contando com os melhores equipamentos de ponta, utilizados nos principais estabelecimentos de saúde do mundo todo. Clínica Ultra X, especialidade é cuidar de você. Visto em filmes futuristas, agora é realidade. Exames médicos de imagens em alta resolução. A Ultra X apresenta ressonância magnética 3D com inteligência artificial. A primeira do Nordeste. Economia de tempo e precisão com a última geração de tecnologia para a realização de exames. Na clínica Ultra X, o futuro já está entre nós. Consultas e exames 86-3194-5555. Responsável técnico, Dr. Charles Veloso. CRMPI 2954. Clínica Ultra X. Entre em contato com a Clínica Ultra X para você marcar consultas e exames, ou então acessa também o clínicaultrax.com.br. O telefone da Clínica Ultra X é 86-3194-5555. A notícia do dia você ouve aqui. Jornal da Clube. Vamos atualizar informações agora sobre a Operação Interditados, mais uma fase que está em curso, Nayara. É, Marcela, a 26ª fase da operação, dessa vez comandados em Teresina e em Altos. E o que a gente estava conversando aqui no aqui com os nossos ouvintes, chama a atenção o fato de ser a 26ª fase dessa operação. Teresina, já aconteceram várias fases e mesmo assim as pessoas insistem nessa venda. A gente está ao vivo agora com o delegado Matheus Zanata, que é o superintendente de operações especiais da Polícia Civil. Ele vai trazer informações para a gente. Delegado, 5 mandados cumpridos, 3 em Teresina, 2 em Altos. Esses alvos eram lojistas ou pessoas físicas? Bom dia. Bom dia, Marcelo, Nayara e todas as pessoas que estão nos ouvindo no Jornal da Clube. Estou dando continuidade ao enfrentamento ao roubo e furto de celulares. Hoje nós deflagramos a 26ª fase da Operação Interditados, onde cumprimos 5 mandados de prisão temporária. Essas pessoas, elas se associavam para a prática da receptação qualificada, do estelionato e da falsidade documental. Resumidamente, essas pessoas, elas faziam a receptação de celulares roubados e revendiam pelas redes sociais. E para enganar as pessoas que faziam a compra desses celulares, para enganar o consumidor final, elas entregavam notas fiscais falsas, né? E para fazer a entrega desses celulares para o consumidor final, eles usavam um veículo importado Audi. E por isso que esse veículo também foi apreendido. Importante frisar que essas 5 pessoas são todos jovens, de apenas 20 anos de idade, tendo nessas 5 pessoas nós temos uma mulher, e quase todos eles já respondem por processos criminais. O cabeça deles já foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo, já foi indiciado pelo crime de estelionato e também de receptação. Como a gente destacou logo no início aqui, chama a atenção que, mesmo com essas ações,